alcançar aonde tu quer chegar. Porque não tá dando pra mim, pra mim só fica ruim. Eu tenho que ficar correndo, sempre satisfazendo, e nem o mínimo tô recebendo. Cadê o amor? Se não vai me dar uma outro, se não vai me dar uma outro. Cadê o amor? Se não vai me dar uma outro, ficar sofrendo não sou louco. Chegar